Capítulo 15, Seção 1. O que tu queres que eu faça? Nos dias que se seguiram à ressurreição de Jesus, ele passou tempo com seus discípulos e apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Atos 1, verso 3. No fim, Jesus os levou de volta a uma região familiar, a alguns quilômetros de Jerusalém. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Lucas 24, verso 50. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Atos 1, verso 10. Os anjos disseram que Jesus voltaria. Se fôssemos estudar a Bíblia além desta parte, veríamos que ela tem muita coisa a dizer sobre esse acontecimento futuro. Assim como Deus cumpriu a sua promessa referente às profecias sobre sua primeira vinda, podemos estar certos de que cumprirá a sua palavra sobre a sua segunda vinda. O restante da Bíblia relata acontecimentos da vida dos discípulos que se tornaram conhecidos como apóstolos. Esses seguidores de Jesus falaram sobre ele e a multidão de pessoas. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, verso 7. Até os sacerdotes que tinham sido instrumentos da morte de Jesus passaram a crer. Mas nem todos estavam convencidos, e assim como os discípulos devem ter previsto, houve resistência. Um dos que odiavam a Jesus ardorosamente era um jovem fariseu chamado Saulo, que matou e aprisionou seus seguidores. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue? Atos 9, versos 1 a 5. Este era o início de uma vida notável. Saulo mudou radicalmente. Ele parou de matar cristãos e tornou-se um deles. O jogo virou e o perseguidor tornou-se perseguido. Numa ocasião, ele foi apedrejado e deixado como morto. 3 vezes foi açoitado com vara, 5 vezes chicoteado, 3 vezes sofreu naufrágios. Durante um deles, esteve no mar por 24 horas. Tudo isso ocorreu quando Saulo tentava falar aos outros sobre a sua fé em Jesus como Salvador prometido. Este Saulo não era nenhum outro, senão o homem que conhecemos como o apóstolo Paulo, aquele que escreveu uma grande parte da Bíblia. Em nosso estudo pelas Escrituras, já vimos várias vezes que Deus fez perguntas intrigantes. Essas perguntas foram elaboradas a fim de expor e esclarecer os pensamentos mais íntimos das pessoas, com o intuito de chamar a sua atenção e confrontá-las com a realidade. Saulo também foi confrontado por Deus com uma pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? De certa forma, Deus estava dizendo: Saulo, por que você é meu inimigo quando poderia ser meu amigo? A resposta de Saulo revelou que ele sabia exatamente quem o questionava. Ele disse: Senhor. Se fôssemos felizardos a ponto de encontrarmos Deus em pessoa, imagino que ele começaria a conversa com uma pergunta. A probabilidade de sermos confrontados da mesma forma que Saulo é muito remota. Em toda a Bíblia, isso aconteceu com apenas algumas poucas pessoas. Mesmo que não sejamos confrontados pessoalmente, continuamos tendo que enfrentar o que Deus registrou na Bíblia. Como eu disse no prefácio, a Bíblia, por seu próprio caráter, exige que façamos uma escolha. Basicamente, Deus está nos fazendo uma pergunta. Ao ler este livro, você conheceu os fatos, agora é responsável pelo que sabe. Deus agora pergunta: Você reconhecerá e crerá em Jesus como seu Salvador pessoal, aquele que pagou a sua dívida de pecado? Não responda sem pensar. Talvez você tenha pensado nisso. Por outro lado, pode ser que necessite de algum tempo para ponderar a questão. Se responder, não, eu não creio que Jesus é o meu libertador, então o restante deste capítulo terá pouca relevância para você. Fique à vontade para ler, mas eu sugeriria que pulasse essa sessão e terminasse com a próxima intitulada Um Tempo Conveniente. A Bíblia diz que, se nós rejeitamos a mensagem da cruz, não compreenderemos corretamente o restante das Escrituras, porque para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versos 3 a 4. Por outro lado, se você responder sim, eu gostaria de ser alguém que pode dizer que Jesus pagou minha dívida de pecado, ou sim, eu creio que Ele pagou a minha dívida de pecado, então continue lendo. O restante da Bíblia foi escrito para pessoas como você. Se respondeu sim, então você entende que Deus o perdoou do seu pecado e restaurou o seu relacionamento com você. Se você respondeu honestamente com sim a essas perguntas, a Bíblia garante que você pode ter certeza de que o seu pecado está perdoado e que seu relacionamento com Deus foi restaurado. Se você crê que Jesus morreu em seu lugar por seu pecado, então pode ter certeza absoluta que seu certificado de débito foi pago na íntegra. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Colossenses 2, versos 13 e 14. Sua dívida de pecado foi cravada na cruz há 2000 anos. Por causa de sua confiança nele, Deus diz que, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10, verso 17. O perdão de Deus é total. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmos 103, versos 11 e 12. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, versos 17. Agora, ao invés da morte eterna no lago de fogo, Jesus diz, não se turbe o coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. João 14, versos 1 a 4. Como crente, a vida continua, mas você agora tem a certeza de um futuro no céu. Jesus disse que está preparando um lugar para você. Agora você pode dizer com confiança que é um cidadão do céu. O seu relacionamento com Deus agora está restaurado. Assim como um dia você nasceu numa família terrena, a Bíblia diz que agora nasceu na família de Deus. E assim como seus pais terrenos sempre serão seus pais, independentemente do que acontecer, ao nascer na família de Deus, você não pode desnascer. É importante compreender que quando se trata do seu relacionamento com Deus, seu destino eterno é determinado de uma vez por todas. Você pertence à família de Deus por toda a eternidade. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, verso 38 e 39. Embora você agora faça parte da família de Deus, a Bíblia diz que ainda pecará. Quando isso acontece, há uma ruptura na comunhão de sua família. Comunhão é diferente de relacionamento. Por exemplo, quando um pai pede que o filho vá limpar o quintal e em vez disso o filho vai pescar, as coisas não vão ficar muito bem quando o pai chegar em casa. Haverá uma barreira entre o pai e o filho, e você provavelmente sentiria isto se estivesse presente. É verdade que o filho e o pai ainda são parentes, o relacionamento deles não mudou, mas a comunhão na família foi rompida. Entretanto, a Bíblia tem uma solução. Quando pecamos, devemos reconhecer esse fato diante de Deus, e se prejudicarmos o nosso próximo, devemos nos reconciliar com ele também. Deus prometeu que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Nossa comunhão com Deus será imediatamente restaurada quando reconhecermos o nosso pecado. Sua responsabilidade. Eu me lembro de uma ocasião em que, depois de terminar um estudo deste assunto com o casal, o marido me disse: João, eu sei que sou um pecador incapaz. E em seguida ele fez um breve resumo da Bíblia para me mostrar que ele sabia que não podia fazer nada por si mesmo para agradar a Deus. Resumiu isso com uma clara exposição de sua fé naquilo que Jesus cumpriu na cruz por ele. Então disse: você tem um filho. Assim como eu não tenho que fazer nada para tornar-me um membro da família de Deus, seu filho também não precisa fazer algo para tornar-se membro da sua família. Mas pelo fato de agora ser membro, tem responsabilidades. Ele lava o cachorro, arruma sua cama e assim por diante. Então perguntou: como parte da família de Deus, quais são as minhas responsabilidades? Aquela foi uma pergunta muito perspicaz, respondida pelo restante da Bíblia. As Escrituras dizem que a vida que uma pessoa vive é determinada pelo foco que ela mantém, por aquilo em que ela fixa sua atenção. Isso não é nenhum tipo de jogo mental. Isso está relacionado ao seu centro de atenção. Se você se concentrar em você mesmo, irá tornar-se muito egoísta. Se você colocar Deus no centro, perceberá que a sua vida lhe trará a honra e a glória que ele merece. Portanto, para ser um cristão responsável, primeiro, você precisa se concentrar naquilo que possui agora por causa de Jesus. O que você possui agora se refere à sua posição em Cristo. Deus quer que você se regozije no fato de que seu pecado está perdoado e de que agora em diante você possui uma nova vida. Segundo, seu objetivo deverá ser conhecer Jesus cada vez melhor. Paulo, o apóstolo, escreveu sobre sua ambição na vida: considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. Filipenses 3, versos 8 a 10. Quando você fixa sua atenção no Senhor, está tirando seus olhos de si mesmo. Você se torna desejoso de agradar e servir os outros. É como um jovem com sua namorada, ele dedica toda a sua atenção para conhecê-la. Terceiro, você precisa concentrar-se em confiar nele diariamente, em todas as situações da vida, pois pode ter certeza de que ele é totalmente capaz de lidar com todas as suas preocupações e com a sua ansiedade. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. À medida que você aplicar essas verdades, perceberá que estará progredindo de um bebê espiritual para um adulto espiritualmente maduro. Se você acha que tudo isso acontece como resultado de algum tipo de superdisciplina que você aplica a si mesmo, é importante entender que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Assim como não é normal ou saudável uma criança permanecer um bebê por toda a sua vida, não é correto que um filho de Deus recém-nascido permaneça um bebê espiritual. Infelizmente, isso é muito comum, mas ninguém precisa ficar dessa maneira. Mantenha seu foco no lugar apropriado e você crescerá. Inimigos. Há certas coisas ou inimigos que podem desviar o seu foco e retardar o seu crescimento espiritual. Primeiro, nossa natureza humana. Se alguma vez alguém já foi o seu próprio pior inimigo, este é o caso. A Bíblia diz que nossa natureza humana pecaminosa nunca se satisfaz. Ela sempre deseja mais dinheiro, mais atenção, uma personalidade diferente, melhor aparência, mais bonito, isso, maior aquilo, e uma infinidade de outros desejos. Ela pode ser satisfeita momentaneamente, mas desejará algo mais para encher o buraco negro de sentimentos e vontades. Nossa natureza humana tem um foco principal, nosso eu. A Escritura diz: vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, em Gálatas 5, verso 16. Então, como é possível andar no Espírito? Isso nos traz de volta ao tema do foco. Quando nos concentramos nas coisas de Deus, os desejos da natureza pecaminosa são substituídos por um desejo mais forte de agradar o nosso Criador proprietário. Deus diz que devemos tratar a nossa natureza pecaminosa como se estivesse morta. Devemos ignorar as suas exigências e desejos de maneira ativa e agressiva. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Colossenses 3, verso 5. Por exemplo, antes de casar, me tive várias namoradas. Foram relacionamentos genuínos, mas quando me casei, aqueles antigos relacionamentos terminaram, morreram. Agora estou me dedicando a um novo relacionamento. Eu desejo agradar a minha esposa. Ela se tornou meu foco. Seria errado permitir que meus pensamentos se fixassem em uma antiga namorada. Da mesma forma, antes de você crer, só satisfazia sua natureza pecaminosa, mas agora, como um verdadeiro cristão, Deus quer que deixe isso e se dedique a agradá-lo e a servir a outros. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Hebreus 12, verso 1. Este conselho bíblico contradiz muitos conselhos que recebemos hoje. Hoje em dia, fala-se em investigar o nosso passado para buscar respostas para os nossos problemas. Cada erro deve ser acertado, e se fomos machucados, considerarmos-nos vítimas. O resultado final de todos esses conselhos é que passaremos a nos concentrar em nós mesmos e nos tornaremos obcecados. Por outro lado, a Bíblia nos diz para esquecermos de nós mesmos, incluindo o nosso passado. Se realmente fomos maltratados, devemos perdoar, por mais difícil que isso possa parecer. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, verso 32. Pode parecer estranho, mas no processo de perdoar os outros, experimentamos a cura em nossas próprias vidas. Jesus, que certamente sabia o que era ser maltratado, disse: Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, verso 11. O sistema do mundo. A Bíblia diz que o sistema do mundo tem um impacto espiritual negativo sobre nós, desviando o nosso foco de Jesus para aquelas coisas que são transitórias. Nós somos responsáveis por discernir o que tende a arrastar-nos de volta aos antigos padrões pecaminosos e evitar essas coisas que destroem o nosso foco. Porque a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, verso 11. O diabo. Embora Satanás tenha sido derrotado, ainda tenta nos influenciar ativamente. Deus não elimina Satanás quando nos tornamos cristãos, e sim, nós somos responsáveis por resistir às suas tentações e buscar força somente em Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, verso 7. Muito esperto, Satanás usa a influência do mundo e nossa natureza humana egoísta para nos tentar e desviar do nosso foco. Você pode esperar que ele lançará dúvidas em sua mente, até mesmo sobre a escolha que você fez de confiar em Jesus. Ele dirá que sua fé não é suficientemente grande ou questionará se você realmente entendeu do que se trata. Lembre-se, ele também fez isto com Adão e Eva. Resista-lhe e faça o que Jesus fez. Vá até a Bíblia em busca de ajuda. É interessante que, à medida que combatemos a influência desses três inimigos e mantemos o nosso foco, nós criamos raízes espirituais fortes. Amigos, os escritores da Bíblia também nos dizem que existem amigos que nos ajudarão a estabelecer e manter o nosso foco. O próprio Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo entrou em você quando você confiou em Jesus. Ele veio para viver em você. Agora ele está sempre acessível para encorajá-lo quando estiver desanimado, estimulá-lo a viver para ele com toda honestidade e repreender você quando se desviar para o pecado. O Espírito Santo é um companheiro tão fiel que é chamado de o Consolador, o Ajudador, o Conselheiro. Todos são nomes de Deus. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que ele disse. João 14, verso 26. Como pais, ficamos felizes quando nossos filhos alcançam uma determinada meta ou quando se comportam da maneira apropriada. Como filhos de Deus, é importante que nos conduzamos de um modo que traga honra e não desonra ao nome do nosso Pai Celestial. Nossa obediência mostra que estamos dando a Deus a estima devida e o respeito que ele merece. Tu, Senhor e nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, verso 11. A fé. Muitas vezes a Bíblia chama o processo de crescimento espiritual de andar com Deus. Damos um passo de cada vez. Assim como nos tornamos membros da família de Deus pela fé, devemos andar com Deus pela fé. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, versos 6 e 7. Lembre-se, a fé se baseia nos fatos que são encontrados na Bíblia. É importante não andar com Deus com base no que você sente, porque você pode levantar pela manhã com mal-estar e um começo de febre. Isso não significa que você não faça mais parte da família, ou nesse caso, da família de Deus. Talvez às vezes você não se sinta muito espiritual, mas não é isso que determina o quanto você está andando com Deus. Nosso andar diário é determinado pelas escolhas que fazemos. Se fizermos escolhas sábias, estaremos aprendendo a sabedoria de Deus. Se fizermos escolhas tolas, demonstraremos imaturidade e permaneceremos crianças espirituais. As escolhas que fazemos são dirigidas por Deus ao lermos a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é uma fonte de força diária ou guia de viagem. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. A Bíblia compara a si mesma ao alimento espiritual. Quanto mais você estudar, mais forte espiritualmente ficará. Deus falará a você através dela, não de forma audível, mas em sua mente. É uma das chaves para o desenvolvimento de sua comunhão com Deus. Ler as Escrituras é a maneira de conhecê-lo. Sem esse alimento constante, você permanecerá um bebê espiritual. Se você não possui uma Bíblia, adquira uma. Comece lendo todo o Evangelho de João. Leia-o como uma história. Assim não será difícil. Depois releia este livro, O Estranho, e consulte cada referência em sua Bíblia. Isso demorará um pouco no início, mas depois você se surpreenderá ao ver como encontrará as passagens cada vez mais depressa. Use um marcador de texto para sublinhar os versículos. Isso o ajudará a localizá-lo rapidamente e a relembrar o que aprendeu. Depois de ler o livro O Estranho pela segunda vez, provavelmente você estará pronto para ler os livros de Atos e Romanos. Se não entender alguma coisa, assinale sua dúvida e continue a ler. Lentamente tudo se encaixará. A oração. Orar é simplesmente falar com Deus. Você não precisa inclinar a sua cabeça e fechar os seus olhos, embora isso seja apropriado se ajudar você a evitar distrações. Como Deus conhece os seus pensamentos e está presente em todo lugar, você poderá expressar a sua oração silenciosamente a qualquer momento e ele a ouvirá. Não é necessário orar em voz alta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. A oração é a maneira de expressar as nossas preocupações, nossas angústias, nossos pedidos e nossa gratidão a Deus. Outros cristãos. A Bíblia diz que nós adquirimos maturidade espiritual através da amizade com outros que creem nas Escrituras, e isso é vital. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, verso 24. A maioria de suas amizades com os outros cristãos nascerá dentro do contexto da igreja. Contudo, é bom tomar alguns cuidados, lembre-se. Satanás aparece como um anjo de luz. Ele adora a religião. Por isso, você precisa saber que há muitos falsos pastores e falsas ovelhas. Só porque alguém fala de Deus, isso não significa que ele seja um cristão verdadeiro. As igrejas variam de boas a más em seu entendimento e prática da verdade. A Bíblia diz que os verdadeiros e os falsos mestres existirão até Jesus retornar pela segunda vez, quando separará todos. Até então, tenha discernimento. Faça essas perguntas. A igreja crê que a Bíblia é a verdadeira e inspirada palavra de Deus, sem erros, em seus escritos originais? Cuidado com aqueles que dizem que ela apenas contém a palavra de Deus. A igreja crê na Bíblia literalmente ou ensina que alguns relatos são apenas fábulas ou histórias abstratas? Por exemplo, a Bíblia diz que existe um inferno literal, um diabo literal e um céu literal? A igreja crê em fatos como o nascimento de Jesus por uma mulher virgem? Tome cuidado com aqueles que dizem que isto significa apenas uma mulher jovem e que Maria não era virgem. A igreja crê que Jesus é totalmente Deus, bem como totalmente homem? Esteja atento àqueles que dizem que Jesus era somente Deus e que nós somos deuses também. Do mesmo modo, evite aqueles que dizem que Jesus era somente um grande mestre. A igreja crê na Trindade? A igreja entende que Jesus morreu em nosso lugar pela nossa dívida de pecado? Se a igreja é vaga sobre esse assunto, ou se dá a impressão de que você precisa fazer alguma coisa a mais para ser aceito por Deus, como o batismo ou outros ritos especiais, cuidado! A igreja possui uma boa reputação? As reuniões são conhecidas por serem extravagantes ou tumultuadas? Ela mantém altos padrões morais? Lida com negócios de natureza duvidosa? Se a igreja é questionável em uma dessas áreas, então é muito provável que ela também esteja errada em outros ensinos. Essas perguntas têm o propósito de revelar sintomas de problemas mais profundos. Você deve sentir-se completamente à vontade para fazer perguntas específicas aos líderes da igreja. Qualquer subterfúgio da parte deles será um sinal de alerta. Não se engane com um pregador simpático ou por sua comunicação persuasiva. Lembre-se, muitas igrejas não estão seguindo a Bíblia. Não existe uma igreja perfeita, mas essas perguntas o ajudarão a encontrar um grupo de cristãos que pensam de forma semelhante. Pode ser que a ideia toda de igreja provoque algum tipo de desprezo por parte de sua família e amigos. Essa pode ser uma experiência difícil e humilhante. Talvez o seu orgulho queira ajudá-lo, mas lembre-se de onde o orgulho se originou e procure um grupo cristão de crentes de qualquer modo. A ideia de reunião para fortalecimento mútuo foi ideia de Deus. Garanto a você que é importante para o seu crescimento como cristão. Companheiros cristãos podem ser uma tremenda ajuda para encorajá-lo em sua jornada espiritual. Música. O rei Davi escreveu alguns dos primeiros cânticos ou salmos com o propósito de encorajar os nossos corações. Desde então, outros cristãos escreveram excelentes letras sobre Deus. Mais uma vez, cuidado. Há tanto música boa quanto ruim. Use o mesmo discernimento que você aplicaria para escolher uma igreja. Com base naquilo que você estudou, analise as palavras cantadas, se elas são verdadeiras ou falsas. Deus o ajudará. Fale aos outros. Os discípulos iam a todos os lugares falando aos outros sobre essas boas novas. Você também pode fazê-lo. É muito estimulante ver amigos chegarem ao mesmo entendimento, mas lembre-se, Deus deu às pessoas uma vontade própria, portanto respeite-a. Seja paciente em sua abordagem sensível no que você diz. Não enfie sua convicção goela abaixo. A Bíblia nos diz para sermos testemunhas, não advogados. Uma testemunha expõe algo, um advogado argumenta e tenta convencer. Talvez só o fato de emprestar este livro aos seus amigos possa ajudá-los a compreender. Esperança futura. A Bíblia diz que um dia Jesus retornará à Terra. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Bem, ainda há tanta coisa que poderia ser escrita, mas se você é um dos que colocaram a sua fé em Cristo, então é bom saber que a Bíblia diz que Deus o guiará passo a passo. Você começou uma peregrinação espiritual, mantenha os seus olhos nele, desde que ele seja o seu foco. Estude regularmente o seu mapa, a Bíblia. Nem sempre o caminho será plano, mas Deus estará com você. Ele lhe deu a sua promessa. Tenha uma boa jornada. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hebreus 13, verso 20. Seção 2. Um tempo conveniente. Existem aqueles que, depois de lerem a Bíblia e entenderem o que ela diz, decidem correr um risco. Decidem não acreditar nela. Eles preferem ignorar a sua mensagem, rejeitá-la completamente, ocupar-se com a vida e esquecê-la e mudar a sua mensagem. E esperam que a Bíblia esteja errada. Herodes Agripa assumiu esse risco. Como neto de Herodes o Grande e primo de Herodes Antipas, deve ter ouvido secretamente as informações sobre Jesus que circulavam na corte. Sem dúvida, espias relataram cada palavra que o profeta de Nazaré dissera. Mas Herodes tinha uma posição, ele era um homem importante. Ao invés de humilhar-se diante do Rei dos Reis, continuou a viver sua vida por si mesmo. Ele até ganhou certa popularidade decapitando um dos discípulos de Jesus. Mas então, no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Atos 12, verso 21. Em sua graça, Deus tolerará o pecado por algum tempo, mas depois, em sua justiça, ele o julgará. O julgamento poderá ocorrer nesta vida ou poderá ser retido até depois da morte, mas acontecerá. Herodes morreu e enfrentou uma eternidade no Lago de Fogo. O próximo versículo é digno de nota. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Eu o encorajaria a não ignorar a mensagem da Bíblia ou ficar ocupado demais para pesquisá-la adequadamente. Seria uma tragédia não dedicar tempo para realmente descobrir tudo o que você precisa saber sobre a vida e a morte. Outro contemporâneo de Jesus foi Herodes Agripa II. Como neto de Herodes o Grande e filho de Herodes Agripa, também sabia sobre Jesus. A Bíblia diz que o rei Agripa era bem versado em todas as coisas a respeito de Jesus. O apóstolo Paulo foi preso e testificou diante dele. Em sua defesa perante Agripa, Paulo lhe falou sobre Jesus. Ele disse: Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou aí em algum recanto. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Atos 26, verso 26. O rei Agripa parecia entender Paulo muito bem, tão bem que até mesmo admitiu que Paulo quase o persuadiu a crer. Mas Agripa assumiu o risco. Ele não creu, evitou a questão no esforço para esquivar-se de uma decisão. Tanto quanto sabemos, Agripa nunca creu. Ele foi para a sepultura entendendo, mas não crendo. A escolha foi dele. Paulo também se defendeu diante de um governador romano chamado Félix. Paulo sempre aproveitava essas oportunidades para dar uma longa explanação de quem era Jesus e o que ele havia feito. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: Basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Atos 24, verso 24. Félix adiou sua decisão. Ele estava esperando por um tempo mais conveniente. É fácil fazer isso, mas a Bíblia nos lembra que agora é o tempo para decidir. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. Nós nunca sabemos o que o futuro nos reserva ou quão rapidamente a nossa vida pode ser levada. Precisamos decidir agora. É claro que Félix tinha medo e às vezes nós também nos tornamos receosos. Nós nos perguntamos o que os outros vão pensar. Isso realmente não importa. O que importa é o que Deus pensa. Nem a história bíblica, nem a secular registram o que aconteceu com Félix, mas até onde sabemos, ele nunca encontrou um tempo conveniente para crer. Félix também tinha outras esperanças. Que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Atos 24, verso 26. Félix tinha motivos ocultos. Seu aparente interesse em Jesus era distorcido por um desejo de lucro financeiro. Apesar disso, falou frequentemente com Paulo sobre Jesus. Muitos podiam interpretar essas conversas como se Félix tivesse se tornado religioso. Algumas pessoas são como Félix. Elas falam bastante sobre a Bíblia, mas usam a mensagem dela em seu próprio benefício. A maioria das pessoas reconhece a incoerência, mas algumas são enganadas. Por causa desses hipócritas, algumas pessoas declaram que nunca crerão na Bíblia. Mas espere um minuto. Será que a mensagem da Bíblia mudou? Não, nem um pouco. Ela ainda diz a mesma coisa. Não importa o quanto as pessoas a tenham distorcido, visando seus próprios fins. Se você é alguém que tende a rejeitar a Bíblia por causa de pessoas como Félix, então pense de novo. Se você está vacilando, se não está entendendo ou francamente está rejeitando o que leu, então devo sugerir que pesquise a Bíblia um pouco mais antes de encerrar o caso. Como dissemos no início, as Escrituras têm muito a dizer sobre a vida e a morte. Não pare a sua investigação agora. A sua vida e a sua vida após a morte está em jogo.